Entramos hoje num ponto muito importante da 15ª chave bíblica da volta de Jesus. Isto é para que vocês ouçam e meditem. Estamos analisando por inteiro as artimanhas do anticristo, que é o Cristo de Satanás, e o seu próximo domínio mundial neste final do ciclo. Vamos então falar dos profetas. Agora, todos podem entender por que a Bíblia Sagrada é realmente a palavra de Deus, exatamente pelas profecias que deu aos seus servos os profetas. Parece incrível. Não são os profetas que fazem as profecias, eles as recebem por inspiração divina. Basta dizer que estes profetas só agora começam a entender as profecias que receberam há 2000 e 4000 anos. É muito simples, os profetas não podem prever nada, porque nenhum deles é Deus. Os profetas não podem nem explicar as profecias que recebem ou receberam do Altíssimo. Só mesmo Deus, através do Cristo, pode fazê-lo àqueles que têm merecimento. Basta recordar as seguintes palavras do Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. E que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou a palavra de Deus e o testemunho do Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados os que leem e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Ouviram com atenção? Para mostrar aos seus servos, mais adiante, ao seu servo João. Mas o pior é que os profetas geralmente dizem coisas desagradáveis e por isso são odiados pelos filhos da treva. Já dizia Jesus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 24: ninguém é profeta em sua própria terra. E outros traduzem: nenhum profeta é bem aceito em sua própria terra. E outros de outra forma: nenhum profeta é sem honra senão em sua terra e dentro de sua própria casa. Isso é uma grande verdade. Como vocês perceberam, o que isso significa? Já que estamos estudando as chaves proféticas da Bíblia, que são a parte divina da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus justamente na parte profética, que é a parte divina, porque ninguém tem esse poder senão Deus. Agora, a parte humana, Deus não tem nada com isso. Vocês já imaginaram Deus dizendo aquelas coisas do cântico dos cânticos? O Cantares de Salomão? Deus inspirou aquelas bobagens? Aquelas imagens abrasadas de amor carnal? Deus pode inspirar essas baboseiras? Mas é a parte humana. Na parte humana o amor é assim, essa porcaria mesmo. Só que enjoa, não há um amor que não enjoe. Por quê? Porque é carne, tudo que é carne passa, enfara, enfastia, entedia. É a pura verdade. Não há um amor, por mais belo que seja na parte carnal, que dure além de um ano. Você pode trazer a mulher mais linda, mais escultural. Um ano depois, o homem se cansou dela. Você pode trazer o homem mais formidável do mundo, dar a mulher, um ano depois, ela já não quer nem ver a cara dele. Por quê? Porque o amor carnal é assim. Amor que nasce na carne e morre logo na carne. O que Jesus disse da sua missão, que era mostrar o que a cada um de nós? A vida eterna. Então, se há um amor eterno, é o do Espírito, não é da carne, porque a carne não é eterna. Todo amor que nasce da carne dura um mês. Se você quer ser feliz com o homem com quem vai casar, veja se você o ama espiritualmente. E você quer ver se vai ser feliz com a mulher que você diz amar, você veja bem se a ama espiritualmente, senão seu amor vai acabar daqui um ano depois do casamento. E não adianta desquite, não adianta divórcio, que vai cair na mesma palhaçada sempre. Pode casar mais 3 vezes, mais 40, vai ser a mesma palhaçada. Só há uma maneira de acertar no casamento, é o casamento espiritual. Isso é de Deus. Se Deus juntou, o homem não separa. Mas o que juntou o apetite, isso Deus não quer saber. É isso aí. Dentro de uma chave bíblica você vê quanta coisa importante. Por quê? Porque os profetas trouxeram profecias eternas. Por quê? Porque são do eterno. O eterno é Deus. O homem não pode profetizar sozinho. Então, o que é divino na Bíblia Sagrada? Aquilo que vem de Deus. São as profecias. Não houve uma que não se cumprisse. Não haverá uma que não se cumpra. Porque Deus não erra. Só Deus é infalível. Agora, a parte humana da Bíblia, Deus não tem nada com isso. As belezas de São Paulo, as belezas de São João, de São Judas Tadeu, as frases bonitas de São Pedro, tudo vai por conta deles. Agora, tudo que é profecia, sim, é de Deus e é eterno. Isso é que vocês devem guardar. Mas só essa lição do amor valeu, não valeu? Porque é um povo grande. Amo meu povo porque é um povo nobre. Amo meu povo porque é um povo bom. Deus está presente.